Voo 804 para o localizador, esquerda 150. Esquerda 150 para o LOC, voo 804. Estabilizado, Rio 5973. Rio 5973, chame a torre 118, decimal 95. Rio 5973. Desça para 2000 pés, chegada Boncha, ajuste no 021. Estabilizado em LF, gol no 804. 804, torre 1895. 295, boa. Chegada Bonfi, 1021, desça para 2000 pés. Atenção, se manda para o TAP aí, 597, autorizado em terceiro plano. Autorizado. Desça para 2010, chegada Mari, ajuste no 021. Desça 2000, 021 no altura, chegada Mari. Comunidade atual 2368 para atual Mercado. Autorizado. Desça para 2500. Tem 517, semi-torre 118, décima meia. 186, tá 3517. 517, 118, décima 95. 118, 19, 118, 95, tá 3517. Uno 607, assina identificação, autorizada a chegada Bonf, desça para 4.000 pés, QNH 1021. 1715, autorizado afinado, procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Reportarei final do X-Ray estabilizado. 1995, segue como número 2, segue o tráfego 2020 milhas. É 570, número 3 na aproximação. Mike Charlie Yankee, controle. Decolado da 17, curvando a direita, cheque, vindo para 1100, até o farol da barra, direito da parede. Ciente, Mike Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee, qual o tempo estimado de voo? Estimado aí, 5 horas. Ok, obrigado. ILS e o Gol 1715. 1715, cheque 3, chame a torre, 1895. 1895. Absa 6570, número 3 para pouso. 2109 na velocidade a partir de agora. Reduzindo a 2109, comando número 3, o Absa Carro 6570. Sete controle, desça para 8000, ajustado no 021 na chegada bom. 9085, controle, desça para 9000, ajustado 1021, na chegada bom. Sou 9970 Salvador, bom dia, desça para 6000, 1021. A princípio, o senhor número 612 para pouso, mantenha a chegada. A velocidade 250 mais. Gol 1995, está autorizada a aproximação ILS, mantém a velocidade até Duna devido ao tráfego, câmbio. Autorizado, ILS, vai manter a velocidade até Duna, APSA 6570 é o número 2, com a velocidade de 1.80 nós, está autorizada a aproximação, câmbio. Reduzindo a 1.80, comando número 2, o APSA cargo 6550. 6570. O 1607 desça com a restrição liberada até 2000. Ok, passou através do farol da barra, frequência livre. No 897, desça para 4000. Gol 1995, 3 milhas fora externo. Reduz a cheque 3, chame a torre. 1895. 295, bom dia. Bom dia. 6570, complete redução para aproximação, em cheque de fogo. Reduzindo o ACG 6577. Gol 9085, Alagoinha, desça para 5000. Controle, confirme a frequência 2 do gol 995? 11895. 295, obrigado. APSA 6570, passo Serra Vitor 366 em aproximação, cheque trem, torre 11895. Chamando a torre 118.95, APSA 6570. T07, livre ali. Livre informará, estabilizado, 307. Maker Niner 80 control, insert the altimeter 1021, clear to 8,000 feet. Arrival, runway 10. Desça para 9.000 com 1.021. Sem restrições, até 2.000. Sem restrições para 2.000, 1.897. Estabilizou o gol 1.607. 1.607 em aproximação, reduz a checa trem, chame a torre, 1.895. 2.895, gol 1.607. Então 9970 descer até 3.000 sem restrição. American 980, speed show to be 250 for traffic coordination and descend to 5000. 5000.